Alfredo, Demis Roussos, Someday, Somewhere. A noite é ceasa na Excelsior. Restaurante Ceasa. Qualidade, fartura, tratamento que faz amigos. Meia-noite, 33. Agora, toda quarta e sábado, a partir da zero hora, tem feijoada no restaurante Ceasa. Sonny and Cher. I got you, baby. Four, play. Where's the Dory Kesey, Dave McLean, Herman Hermits e Bill Preston. Che posso far finta che sia colpa mia. Io di notte entro a letto, bambina, non ti ho detto mai. E se perdo pudore e paura, e te sai. All'aurora mi sveglio, c'è cercando qualche cosa in me. Poi raccolgo parole nel cuore per portarle a te. Qualcuno, la mia gelosia mi fa male, ripeto più forte che sei solo mia. But people passing by don't know the reason why. How could they? Dolly Kesey, Tu Nela Minha Vida, Dave McLean, Me and You, Herman's Hermits, No Milk Today, Bill Preston, My Soul is a Witness. Na Excelsior, a noite é seasa. Em São Paulo, uma hora. Agora, toda quarta e sábado, a partir da zero hora, tem feijoada no restaurante Ceasa. I'm just a poor boy, though my story is seldom told. such a promises. All lies and chance, till the man hears what he won't see and disregards the rest. Garfunkel, The Boxer. Internacional de Os Semideus. Classics 4. You hold your arms open Alone. Love Me or Leave Me Alone. Paul Wilson. Excelsior. You cry before the Dimension Day by Day, vem aí sucessos de todo o mundo. Richard Antonin. Antonin Tintin. Minister, a mistura perfeita de quatro dos melhores fumos brasileiros. Fume Minister, o sabor que satisfaz, exclusivo, suave, o sabor para quem sabe o que quer. Minister, em King Size e 100 milímetros, qualidade Souza Cruz. Meia-noite e um. Futebol, comunicação nacional. Nesta quarta-feira, a partir das 8:30 da noite, a equipe nacional de esportes estará transmitindo diretamente de Goiânia, Corinthians e Goiás. E a partir das 22 horas, Rio Negro e São Paulo, diretamente de Manaus. Na hora do futebol, acerte o ponteiro nos 1.100 da Nacional. Patrocínio, Caixa Econômica do Estado de São Paulo e calças Crean, a calça que não tem idade. O curso de Madureza Rui Barbosa já está com as matrículas abertas para suas novas turmas, diurnas e noturnas. Aulas a partir do dia 12 de março. Ginásio clássico e científico em um ano. Curso Rui Barbosa, a alavanca que aciona o seu futuro. Informações de matrículas, Rua Barão de Tapetininga 255, terceiro andar, conjunto 309. Galeria Califórnia, telefone 343065. Curso de Madureza Rui Barbosa, dedicação mais eficiência igual a sucesso. A noite é Ceasa pela Excelsior. 4 horas de boa música, destacando as grandes novidades do momento e os maiores sucessos de todos os tempos. Patrocínio exclusivo do restaurante Ceasa, o melhor restaurante de São Paulo, no maior mercado do mundo. Beckett. morning. I see the sunrise in the sky, and there's blue skies with the dawning. When I look, it makes me sigh. Every time I get a feeling, Little Girl. Diana Rose in Marvin Gaye. Friends, you broke me down. Since then, darling, it's hard to tell. Cause if a girl loves you, you only call her weak. Marvin Gaye, My Mistake. Flashback. Shawn Nelio. I'm The Whole Town's Talking. Aqui está a mais gostosa lembrança para refrescar o seu verão. A mesa de frios do restaurante Ceasa. A qualquer hora do dia e da noite, ela espera por você com 80 variedades de saladas, maioneses, peixes, frios, frutos do mar e assados. E você escolhe e se serve com aquela fartura que faz famoso o restaurante Ceasa. A qualquer hora do dia e da noite, a mesa de frios do restaurante Ceasa espera por você. Restaurante Ceasa. Qualidade, fartura, cortesia que faz amigos. Aberto dia e noite. Noite e 18. Sucesso Excelsior. Alain Barrière. Je sais. Dobradinha Excelsior. Duas para você gravar. Damn.